Você está ouvindo Acesso Restrito. E aí, meus queridos, meus bons ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Acesso Restrito. E dessa vez vamos falar de um evento muito maravilhoso, a Horror Expo, que maravilha. E antes disso, eu queria dar um pequeno aviso de que o Acesso Restrito tem ideias ótimas no futuro. E algumas dessas ideias foram idealizadas por a nossa convidada que está aqui comigo. Diga olá. Olá, pessoal. Quase chamei de Tô de Rec. Olá, Acesso Restrito. Olha, deve ser quase o mesmo público, viu? Não duvido de nada. Gente, se vocês não conhecem a Anitta, por favor, né? Acho que vocês estão fazendo alguma coisa de errado. Pra quem não me conhece, eu sou a Anitta Satiel, sou amiga do Natan. Escrevo histórias de terror, trabalho com pornografia, faço um monte de coisa e é isso. É isso aí. Estamos aí com algumas ideias interessantes pro programa no futuro, quem sabe? Talvez transformar num site, num portal, pra ficar tudo mais unificado. Acho que vai ser legal. E eu espero que você me ajude, Anne. Não, prometi que eu ia ajudar você. Quando eu falei pra transformar em portal, eu já tava com todo o portal na minha cabeça. Você não entendeu isso. Ai, meu Deus, ok. Então, vou só esperar acabar esse tempo aí da faculdade, que acho que nas férias é bom pra mexer com isso aí. Beleza, mas vai rolar, gente. Pra gente começar agora, o que você achou da Horror Expo? Eu te falei, acho que eu falei pra todo mundo que eu pude falar isso, foi um dos eventos mais legais que eu já fui, assim, no sentido de acolhimento mesmo, sabe? Eu me senti muito em casa lá, todo mundo com quem eu falei foi muito legal, todo mundo que eu conheci foi muito legal também. Era um evento pequeno, né? Bem pequeno para o tamanho do ingresso que eles estavam cobrando. Isso eu reclamei para todo mundo também. Sim, vale lembrar que é a primeira edição da Horror Expo, que rolou aí no AMB nos dias 18, 19 e 20 de outubro. E uma coisa que me deixou até meio nervoso, que tipo, quando eu mandei credencial de imprensa pra eles, eles estavam fazendo uma propaganda de que ia ser um evento gigante, não sei o quê. Eu tava com a impressão de que ia ser, meu, a Comic Con do horror, assim, em questão de tamanho, tá ligado? Sim. E aí você viu o preço dos ingressos e fala, nossa, vai ser um bagulho gigante, não sei o quê. E acho que fica aí a primeira crítica, que como um primeiro evento, apesar de, tipo, muito divertido e com muita coisa interativa pra fazer, a gente fica até um pouco em choque com o preço do evento, né? Foi, e pelo visto a Horror Expo 2020 vai ser a mesma faixa de preço também. A gente tava discutindo outro dia que talvez eles diminuíssem, né? Porque tá, foi a primeira edição, vamos ver o quanto a galera paga, se a galera paga. Mas como fez um sucesso do caramba, porque tava muito cheio, pelo menos no sábado. Eu fui todos os dias, o Nathan foi no sábado comigo e no domingo, né, Nate? Isso aí. Assim, sábado tava lotadaço, então... O que me deixou chocada foi que eles já anunciaram a Horror Expo 2020 e estão anunciando o preço promocional de ingresso a 50% agora, que tá dando mais ou menos R$100 o primeiro lote. Então, vai ser a mesma faixa, eles não vão diminuir. E eu espero, então, que pelo menos eles aumentem o tamanho do evento, né? Nossa, com certeza, porque a gente, por mais que tinha muita coisa pra fazer, chegou, tipo, sábado, a gente tinha visto tudo e falou, tá, meu, não tem mais o que fazer aqui, tá ligado? A gente chegou um ponto que... Eu tava esperando uma feira bem menor, eu até me surpreendi com o tamanho dela, né, com o tanto de coisa que tinha pra fazer. Não no sentido de grandeza, mas assim, tinha muita coisa interativa, o que é bem legal, eu achei que teve... Até mais coisa interativa do que eles prometeram, né? Eles estavam falando que ia ter isso, aquilo, mas não deram nenhuma certeza. E teve bastante escape room, teve o castelo lá dos horrores, que eu tenho outra reclamação pra fazer, mas depois. E eu achei até um evento ok, sabe? Mas o preço do ingresso foi a mais, gente, foi a mais. Então vamos passar por cima de mais ou menos assim, o que tava rolando lá, né? O que a gente viu de atração e de coisa pra fazer. Então, quer começar? Primeiro que eles estavam usando metade do AMB, acho que um pouco menos que a metade do AMB, que é um lugar bem grandão. Então, você já entrava e dava de cara com, se não me engano, eram os stands da Warner, né? Sim. Que a Warner levou umas coisas pra tirar foto, levou a Annabelle, levou Dr. Sono. Dr. Sono. E aí você ia caminhando, você achava o stand da Comics, que era bem grandão. Eu achei até mais bonito que o da Bienal, da Comics da Bienal, que da... Sei lá, achei deles. Muito lindo. É bem, né? Padrão deles. Os stands deles são bem legais, sempre. Sim. E aí tinha a Color Make, que tava fazendo maquiagem artística em todo mundo. Era só fazer uma filinha lá. Eventualmente, né, no final do evento, eles fechavam essa fila, mas o evento inteirinho, eu não vi uma pausa no stand da Color Make. Tava todo mundo trabalhando feito louco, foi muito divertido aquilo. Aí, enfim, né, eu não vou fazer um tour literal, porque senão vai levar bastante tempo, mas você chegava... Vi o Museu dos Horrores, que era um museu de estátuas e tal. A gente chegou até a achar que eram estátuas vivas, porque eram bem realistas, era muito bonito aquilo. Uma delas até me assustou um pouquinho, que eu tava em dúvida se era essas pessoas que faz estátua, tipo, na Paulista, sabe? Fica parado. Estátua viva. Fiquei então, meio assustada. Mano, alguém vai me assustar, certeza. Pois é. E aí tinha o Artist Alley, né? Que eram os escritores, desenhistas, ilustradores, não sei o quê. Uhum. Eu achei o Artist Alley bem maior do que eu tava pensando que seria. Tinha muita gente lá, o que foi muito legal. Eu acho que valorizou bastante a arte nacional, assim, né? Além dos outros estandes, que obviamente eram nacionais, mas assim, em questão de ilustração e tal, foi muito legal isso. Tinha muita variedade, tipo, na questão de... tudo sobre terror, lógico, tá tudo no evento, mas a variedade de coisas que tinha, gente com escultura, gente com desenho, gente com livro, com quadrinho, não sei o quê, muito bacana. Saí de lá com dois livros do Felipe Castilho, fica aí, abraço pro Felipe Castilho. Obrigada, Fê! Você é um anjo na Terra, espero te encontrar em mais eventos, é isso aí, muito sucesso pra você. Bom, paramos aqui na aula dos artistas da Horror Expo e sentamos para conversar rapidinho com o escritor maravilhoso Felipe Castilho. Então, diga olá. Olá. E diga pro pessoal como que tá a recepção, como foi em questão de organização para você e pro resto do pessoal e o que você tá achando do evento no geral também. Olha, tá bem bacana. Ontem foi um pouquinho mais calmo, mas também sexta-feira, né? A galera tá ou estudando ou trabalhando. E consegui conversar bastante ontem com o pessoal, vi o show Death Stars. Desde que eu era adolescente eu não via mais, não escutava mais, foi uma surpresa boa. E hoje tá bem movimentado aqui, pouco tempo de conversar com a galera, mas reencontrar os amigos aí, os leitores. E tá sendo bem bacana. E tô feliz de ver que, pensei que num evento sobre horror, pensei que não ia convergir tanto pra literatura e pros quadrinhos, apesar de saber que tudo é muito interligado, né? Mas eu acho que de quem está produzindo atualmente, eu imaginei muito sobre o pessoal de esculturas, o pessoal do cinema, das artes plásticas, e tá tudo muito equilibrado, é muito bacana isso. Muitos escritores, ver o pessoal da Best aqui foi bem legal, ver os outros amigos escritores e quadrinistas, então tá sendo bem legal ficar aqui no Artist Pavilion. E eu trouxe aqui meu lançamento, né, o Serpentário, que eu acho que tá conversando bem com o público, então tá sendo um evento bem bacana. Muito obrigado, muito sucesso pra você, bom evento, divirta-se, e amanhã eu tô aqui de novo com a coisa do Mui também. Tinha aquele stand que eu fiquei muito curioso, que eu não sabia, eu não entendi direito o que que é, que é aquele que as moças estavam pintando as pessoas, fazendo tipo body painting com tipo demônio, essas coisas, sabe? Então, eu fiquei confusa no primeiro dia, mas aí depois eu fui ver a programação. Tinham dois stands da Color Make. Era um stand para pintar as pessoas que estavam indo na feira, né? O primeiro. E tinha o segundo stand da Color Make, que era só para quem ia participar dos concursos da Color Make. Ah. Que tava tendo concurso de pintura e tal. E aí essas pessoas ficavam lá, só lá, e eram só profissionais. Caraca, e aí era legal. Um stand aberto pra galera poder ver, né, o povo trabalhando e tal. Eu achei bem legal, só que não tinha nenhuma placa explicando o que estava acontecendo. Eu tive que ir atrás da programação pra saber o que de achos era aquilo. Então fica aí a dica pra próxima também, indicar mais o que estão as coisas. Sim, tanto que tinha, era uma TVzinha na frente do evento que tinha a programação, tá ligado? Não tinha nada que te auxiliasse, assim. Pra saber onde você podia ir, se ia ter alguma coisa, não sei o quê. É, teve o palco também com umas atrações bem legais, tipo, uns shows muito incríveis. Eu tirei umas fotos bem legais, fiquem ligados em breve. Que assim que eu tiver tempo, eu vou editar e postar as fotos, porque tá complicado. Caso vocês queiram ver algumas fotos que já lançaram, tem as fotos da Anne também. Onde que elas estão, Anne? É verdade, tem as fotos do meu blog. São poucas fotos, porque eu não sou fotógrafa de evento, né? Eu não sou o Natan. Eu não cubro eventos, mas eu gosto de tirar fotos de detalhes, então eu tirei algumas fotos e coloquei no meu blog, nite.com.br, nite.com.br. Show, então se vocês quiserem pelo menos um gostinho do que foi o evento, dá uma olhada no blog da Anne, que é maravilhoso, aproveita, fica para as outras coisas também, e sempre bom, né, fazer propaganda dos outros. Por favor, gente, compra meus packs de pezinho. É, enfim. teve o show do Death Star, que foi muito legal na sexta-feira, show de abertura. É, Death Star, pra quem não conhece, é uma banda de metal. É, acho que é metal industrial. Não sei, não sou conhecedora de metal, mas foi muito legal e encheu o show. Encheu mesmo, tava lotadaço. Eu só vi o grupo de K-pop da Coreia, o cara Synthwave, lá o cara mó cyberpunk, e a banda Fúria, que tocou no final. Foi bem legal, tirei umas fotos muito legais também. Ah, as atrações do palco estão de parabéns. O palco em si tava bem bonito. Tipo, a iluminação, as coisas todas, eu achei bem, bem bonito que eles fizeram. O painel atrás, com tipo, o desenho personalizado. Legal. Mas o palco em si tava legal, mas temos um porém em relação ao palco, não é mesmo? É, o palco, ele tava bem na frente de duas coisas principais que eu quis reclamar. Primeiro que tava na frente da praça de alimentação. Então, se você quisesse, por acaso, sei lá, dar uma pausa aqui no evento, vou sentar e descansar, você não podia descansar, porque o som do palco ia na sua fuça e você não escutava nada que as pessoas estavam dizendo. É verdade. E falando em não escutar nada do que as pessoas estão dizendo, tava na frente da principal atração que eles pintaram, né, da Horror Expo, que era o Castelo dos Horrores. Então, se tinha algum evento no palco, você não escutava nada do que os atores no castelo falavam. Nada. Tipo, nada, nem que eles berrassem dava pra escutar bem. É, eles estavam competindo, tá ligado? A gente tinha que filtrar o som da música no possível pra conseguir ficar pelo menos um pouco imerso na brincadeira ali, tipo, um pouco ruim. Sim, é, e o Castelo me decepcionou tanto que chegou a doer, porque eles estavam colocando o Castelo como a principal atração, né? Uhum. E foi tipo um quadrado de metal, não tinha imersão nenhuma lá dentro, a não ser... Os personagens estavam muito bem feitos, a maquiagem, as coisas e tal. Mas, assim, tipo, era um quadrado de metal com cortinas de TNT separando os espaços, sabe? Não era um castelo nem aqui nem na China. Foi bem triste isso, porque os atores estavam muito empenhados lá dentro. Acho que se não fosse eles, teria sido... Era no máximo tipo um playground dos horrores, assim. É, foi triste, foi decepcionante. Mas parabéns pros atores, porque se não fossem eles, teria sido horroroso, assim, péssimo, não de um jeito bom. Carregaram nas costas, com certeza. Teve também os ônibus grafitados, que também eram muito legais. Sim, foi um trabalho bem bonito, né, que eles fizeram. Que eram ônibus, tipo, da SP-Trans, assim, interligados entre eles, por, tipo, rampinhas. Todos grafitados, todos cheios de mãos marcando na janela e tal. E aí tinha uma hora que apareciam uns zumbis, uns monstros, assim, pra te dar sustinho lá dentro e tal. Lá dentro. Era como se fosse um túnel, né, do terror. É a mesma ideia do Castelo dos Horrores. Só que os ônibus deram muito certo. Eu senti falta de alguns monstros. Eu percebi que foram poucos monstros lá dentro, né? Mas os ônibus em si estavam lindos. Lindos, lindos, lindos. Foi incrível também. Só foto boa. Só deu pra tirar foto legal nesse evento. Isso que é legal. Sim. E as escape rooms, né? A gente perdeu um, Nathan. Não, ninguém precisa saber disso. Ai, eu falei pra todo mundo que a gente perdeu. Porque eu fiquei muito frustrada. Eu nunca tinha ido no escape room também. Na minha vida. Eu também e não. E aí... A gente nunca tinha ido, e aí a gente perdeu a nossa primeira, foi horrível. É, desculpa, A culpa é minha. Mas, não, que culpa sua? A culpa é nossa, a gente não... Mas enfim. Mas é, pra quem quer saber, tinham dois escape rooms, assim, tinham duas empresas diferentes de escape rooms. Tinha um que era pra você jogar sozinho, que tinha, era tipo 3 minutos pra você resolver um enigma. E o de dupla era pra 5 pessoas. 5 pessoas não, pra 5 minutos, perdão. Eu e a Anitta, a gente falhou miseravelmente em decifrar o código. E aí, mas no domingo teve revolta, e aí a gente conseguiu juntar uma equipezinha, e a gente foi nos outros escape rooms, que tinha uma ambulância pra ir com 5 pessoas, que acabou indo 6 pessoas, porque a moça que ajuda a gente ficou presa dentro com a gente. Obrigada, Luana! Obrigada, Luana, você ajudou a gente muito, acho que a gente ganhou por sua causa, mas tudo bem. E tinha o outro que era pra 9, mas acho que eu não conheço 9 pessoas na minha vida, então não tinha nem como ir. É, a gente até podia ter ido com desconhecidos, mas as filas são bem grandes também. Tudo bem que era rapidinho e tal, mas as filas estavam bem grandes, então se você não gosta de fila, não ia dar. Ah, a gente ficou uma boa hora e pouco na fila, assim, demorou um pouquinho. E eu queria ter ido no solo, né, no individual, só que teve um arrombado no sábado que quebrou. Ah, nossa, é verdade, o cara quebrou a escape room, eu fiquei muito frustrado com isso, cara, que coisa de idiota, velho. A culpa nem foi das pessoas que estavam ali, né, cuidando e tal, dos funcionários, a culpa foi do cara mesmo, que ele vai numa escape room e ao invés de tentar solucionar o negócio, ele força, tipo, ele quebrou na bica o bagulho, eu acho, sei lá, foi, ai, coitado dos caras, mas enfim. É, outra coisa que foi meio triste é que, tipo, eles teoricamente iam passar a pré-estreia de Zumbilândia 2, mas eles não passaram por incompatibilidade técnica, né, fazendo umas belas de umas aspas aqui, porque se você fosse olhar a área onde tava passando filmes era tipo um monte de cadeira fazendo uma plateia assim, uma tela pequenininha, duas caixas de som tendo que competir com o palco e o palco do evento do lado. O que que era o quê? Pois é, tinha do lado a Expo Cristã, que a gente tinha que disputar espaço tipo, e som com os metaleiros e os gospel, era engraçado. Ai, é verdade. Nossa, Nathan, eu perdi até a sua deixa de fazer piada, mas é verdade. O cinema estava no biombo da Expo Cristã. Tava, tipo, na divisa, assim, dos dois. É o pior lugar possível, tá ligado? E era aberto. Tipo, não era um cineminha fechado, tá ligado? Era aberto, era ao ar livre aquele negócio. Não é digno de passar um filme pré-estreia, assim, tá ligado? Achei justo, na verdade. Se essa foi a decisão, no final, eu achei válido, porque um pouco meio falta de respeito, assim, mas... Eu espero que eles melhorem isso no próximo ano, fica aí, então... não deixar o palco perto das coisas. Ah, com certeza. Tipo, por uma primeira edição até que foi surpreendente, mas eu acho que ainda assim o preço é um pouco demais pra galera que a galera que curte mesmo vai, tá ligado? Mas quem não é muito chegado nessas coisas e quer conhecer evento, não vai nesse logo de cara, entendeu? Aí fica uma coisa muito nicho, fica com uma dificuldade de crescer, sabe? Aí fica complicado. Sim, mas assim, as minhas considerações finais sobre a Horror Expo, nesse quesito, é que eles têm que melhorar a montagem do evento. Não é nem o tamanho do evento. Porque, sabe, primeiras edições são sempre pequenininhas, eu entendo, não sei o quê. Mas a montagem, sabe, tipo, se eles fizessem um evento deste tamanho, cobrando esse ingresso, só que super bem montado, sabe? Fizesse um castelo dos horrores que tivesse cara de castelo e não de uma caixa de metal, sabe? Se fizesse um cineminha fechado, que seja, entendeu? Sim. Se botassem as coisas certinhas nos lugares certos, sabe? Seria perfeito, perfeito. Só que não rolou isso, e aí foi um pouco frustrante. É. No final das contas, foi um evento muito gostoso. A gente se divertiu bastante nos 2 dias. Eu acho que é um saldo bem mais positivo do que negativo, pra ser muito sincero. É, tanto que tô esperando aí pro ano que vem já qual que vai ser a novidade. E espero que a gente fique cada vez mais entusiasmado de ir nesse evento. Porque a gente adora coisa de terror, né? Então a gente se sentiu praticamente em casa. É, então. As pessoas fizeram meu evento, sabe? Era todo mundo legal. Todo mundo dos stands. Todo mundo que eu parei pra conversar era legal, entendeu? Todo mundo gostava das mesmas coisas que eu, sabe? Que é coisa que não acontece na Comic Con, que é grande e tem públicos diversos, né? Então, se você for na Horror Expo pra fazer amigos, você sai com amigos. Eu acho que isso é um negócio muito bacana. Com certeza. Eu acho que só pra terminar, a gente não pode esquecer de mencionar que um dos estandes principais era da Prevent Senior. E era o melhor. Eu acho era que era mó o legal. Primeiro que você ganhava brinde, né? A gente ganhou os brindes mais legais. Os únicos brindes da feira inteira foram dados pela Prevent Senior, que é um... Pra quem não sabe o que é, como eu não sabia e fiquei sabendo lá, Prevent Senior é um convênio para idosos. E eles patrocinam o Horror Expo. Porque o negócio deles era um celeiro velho, tinha cheio de zumbi... Uns espantalhos, sinis. Mano, muito incrível, cara. Perfeito. E muito bem feito, celeiro. Prevent Senior, por favor, monte o Castelo dos Horrores ano que vem. Com certeza. Acho que depois da Prevent Senior, só uma funerária pra patrocinar o evento. Tava perfeito. E eles davam brindes. Então, assim, tinha vários brindes. Tinha desde bandana até... A bolsa de cutela. Tatuagem. E tinha o melhor brinde da feira que a gente conseguiu, né, Nathan? Depois de muito custo. A gente conseguiu, que eram as bolsinhas de cutelo. Sim. Ah, tá aqui comigo do meu lado. Muito bem feitas, aliás. Mais alguma coisa pra acrescentar? Bom, obrigada. Por... Porque assim, eu não... É, não tem muita coisa a acrescentar, porque era isso mesmo. É, foi divertido. Mas eu queria muito agradecer. Sim. Eu queria muito agradecer tanto você por ter ido comigo, quanto as pessoas que fizeram esse evento ser tão bom, sabe? Ah, obrigado. E ao Felipe Castilho, muito obrigada, senhor. É isso aí, você também, Felipe. E ao Natan por ter me aguentado. Não, imagina, foi um prazer estar no evento com você, um prazer estar aqui no meu podcast de novo também. E é isso, galera. Obrigado, Anne. Muito obrigada, Natan. Muito obrigada aos seus ouvintes. Eu nunca fiz isso, por que eu tô fazendo isso? Tchau, galera, tchau. Tô um pouco nervosa, tchau, gente. Estou de novo aqui na Horror Expo e acabei de jogar o jogo Insania, que estavam presentes na BGS, na ala de jogos indies, muito bacana, mas eu não tive a oportunidade de jogar, então tive a oportunidade de jogar aqui, jogo de terror, no evento da Horror Expo, maravilhoso. Você tem que explorar um hotel, porque sua mãe sumiu, e aí o hotel é super cagado e dá um medo da porra, né, naquela droga, e aí você tem que resolver os puzzles e descobrir qual que é a parada. Mas eu acabei morrendo de idiota porque eu apertei o botão errado. Então tudo bem. Mas fica aí o jogo Insania. Os servidores de Discord deles estão disponibilizando o beta pra você jogar à vontade. Então procurem aí, que é sucesso. Vai ser legal pra caramba.